vocês. Um bando de comunistas. Esses marginais. Então, estes são os dois poderes quânticos fantásticos da mente humana. Criar a realidade e escolher aquilo que vai criar. Bem-vindos ao reino quântico. Marginais! Quânticos! Hoje os marginais estão confusos. O mundo está em colapso econômico, crise, desemprego, e nós está como? Se automedicando com memes e shitpost. Mas como é o jovem do ano de 2019? Triste e de pau duro? Lutando no mundo pós-apocalíptico das redes sociais e da interação egoísta? Comprando água de banheira de celebridade? Ou só desistindo de tudo para socar um belo punhetão? E para me ajudar a entender melhor o tema de hoje, temos os seguintes marginais. Diretamente do exílio político, o homem com alegria nas pernas, Mano Forjo. Opa! Fala aí, meus bugs do milênio. Se você, assim como eu, não dorme enquanto não deixa seu celular cair na cara, você já entendeu tudo dessa nossa geração. Vem com a gente aí, que esse milênio promete. Isso! E nosso professor Carvalho, com a sua Pokédex de plantão, professor Kiwi. Oi, turminha! Eu sou o tio Kiwi, e hoje eu vou ensinar vocês como fazer slime com seu próprio sêmen. Para isso, você vai precisar de falta de bom senso e problemas psicológicos latentes. Misture tudo e exponha em redes sociais da forma de memes sombrios. Parabéns, você agora é um millennial. E eu sou o Sr. Labas, hoje mediando aqui o nosso debate importantíssimo, né? Venho fazer perguntas e indagações, né? Então, vamos lá para a introdução aí. Meu querido Kiwi, fale mais sobre os millennials. Onde vivem? Do que se alimentam? Então, primeiro que assim, provavelmente nosso ouvinte agora, ele deve ter muito bem claro na cabeça dele o que é um millennial, só que provavelmente ele tá errado. Nas minhas pesquisas como biólogo, porque meu intuito é estudar apenas animais, e millennials, né, são apenas animais diferenciados, o lance é o seguinte, o problema é que existem várias definições diferentes de millennial. Alguns autores falam em datas diferentes, mas pra mim, o que eu consegui compilar de tudo é millennial basicamente é, se você atingiu a sua maioridade, os seus 18 aninhos, entre os anos 2000 e 2009, você já é um millennial. E isso entra um pouco em conflito, porque assim, eu, por exemplo, né? Eu não, nós aqui, quando a gente fica tirando sarro de millennial, às vezes a gente tá tirando sarro de alguém que é de uma geração que veio depois, que é a geração Z. Porque os millennials, nós, eu, né, que nasci em 85, fiz 18 anos com... Sou ruim de conta, e não lembro. Lá pra 2001, 2002. Todos nós, né? Sou um millennial. Isso aqui, óbvio que eu fico tirando sarro de millennial o tempo todo, né? Então fica um pouco confuso. Então assim, a galerinha que nasceu depois, que atingiu a maioridade um pouco depois, numa década seguinte, já é a galerinha da geração... Z, que é a galera que nasceu em meados dos anos 90 e meados dos anos 2000. Então, assim, geralmente quando as pessoas falam mal de millennial, elas não sabem, mas elas estão falando mal delas mesmas, que é o nosso caso hoje. São jovens idosos de 30 e poucos, né? Isso, adultecentes. Isso. Então, meio que a gente, vamos dizer, mais uma vez a gente vai ser o meme do Homem-Aranha, né? A gente apontando pra gente mesmo aqui. Só um pequeno parêntese, tá? Hoje o nosso querido professor Gustota não tá presente com seu garbo e elegância, sua energia over 9000. Lá em cima. Lá em cima, então a gente manda um beijo pra ele, porque ele é nosso querido. Saudades, mas a gente vai tentar usar todo o nosso ki aqui, nossa capacidade mental pra tentar suprir essa lacuna, certo? Ah, tem uma outra coisa que eu esqueci de acrescentar, é que essa nomenclatura de gerações, ela só se aplica ao ambiente urbano, porque a galera do interiorzão, não é que eles não façam parte, né, não estamos excluindo, é que eles não vivem essas neuras e essas coisas de gente dodói da cidade grande, né, então o millennial... Ah, não, os agroboys são millennials. Não, então, mas os agroboys, eles são aqueles caras que são do interiorzão, mas eles têm acesso às coisas. Quando eu falo de ambiente urbano, é tipo, pessoas que têm acesso à internet, essas coisas, porque quem não tem, não entra nessa faixa, né? É, afinal de contas, os memes das máquinas agrícolas, né, saiu de algum lugar. Com certeza foram os agroboys. Cara, muito bom, muito bem, a gente teve essa breve explicação aí, é uma explicação, claro, de um conceito que tá dividindo opiniões aí sobre o que é o millennial, né, o que são os millennials, mas não é, antes de começar a descer a porrada e entrar nesse submundo do crime aí, vamos listar então algumas coisas positivas ou negativas que vocês têm dos millennials aí, o que vem à cabeça de vocês? Cara, assim, do que eu observo de amigos e coisas que eu leio a respeito, a geração dos millennials é a galera mais capacitada, assim, que já teve. Pessoas muito preocupadas com... Porra, claro, né? Tem a galera mais de periferia que não teve acesso, uhum. Mas pessoal com faculdade, pessoal com pós-graduação, pessoal preocupado em se enriquecer, assim, né? O que não exclui o fato de serem uns fodidos na vida. Eu acho que cara... Tem muito, assim, é uma galera que é muito ligeira, né? Então a gente tá falando de uma galera que já nasceu online, né? Tipo assim, pode-se dizer que, cara, muitos dessa molecadinha de, sei lá, 18, 19, eles já não têm mais ideia, não tem mais referência do que é um mundo offline, certo? Tipo, do que é entrar na internet, né? Tipo, eu tô viajando aqui. Não, total, mano, você... Hoje em dia, tipo, não existe mais esse conceito de entrar na internet, né? A internet está dentro de você. Dentro de você em aspectos assustadores. Até às vezes você tá falando de, sei lá, outro dia eu tava na baladinha, tu começou a tocar a música do Friends, eu abri meu Instagram e o primeiro post era Friends, né? Vigilância constante aí do chineses e da Google. O Big Brother da vida real. Eliminaram essa fronteira virtual, real. Hoje em dia, a gente ainda tem vaga memória do que é uma vida offline, mas a gente não realmente não sabe mais. É trabalho, é família, são os relacionamentos. Tem que falar uma linguagem totalmente nova. Tipo, você tem um vocabulário específico para se comunicar online. E isso acaba... moldando a forma que você se comunica no dia a dia também. Então, não existe mais, né, essa história de estou offline, vou entrar na internet. Acho que você pegou num ponto aí que não tem como negar. Isso aí é uma coisa que se separa muito a geração Y, que é dos millennials, da geração Z, é o fato de que a gente ainda tinha o ICQ, que você entrava só depois da meia-noite... Sentava na sua escrivaninha, ligava o seu desktop, né? Usava sua linha telefônica pra acessar a internet. Pagando por uso único. E a galeria da geração Z, eles têm celular muito mais cedo. Tanto que eu sou um cara que eu odeio touchscreen, eu odeio mobile. Eu sou o famoso gamer, mas eu odeio joguinho de celular, cara. Não consigo. Eu não consigo falar pro celular. Tanto que quando eu falo com vocês por WhatsApp, com os meus amigos por WhatsApp, é no WhatsApp web, porque eu não suporto o celular. Caraca. Eu também, desenrolo melhor no WhatsApp web do que usando essa porra desse teclado do celular. Então... O corretor sempre me buga. Cara, eu lembro disso, eu lembro de ter uma discussão um tempo atrás com um colega que foi isso. Ele tava falando do irmão mais novo dele, que joga tranquilamente no celular, com os controles na tela, né, de touch, né? E a gente ainda sente falta do joystick, né? Não, cara, eu acho contraproducente, você coloca o dedo na tela, tipo, o bagulho que você usa pra dar o comando no jogo, ele atrapalha a tua visão, é um bagulho meio burro pra mim. Eu sou velho, né? Então, a gente que, na verdade, a gente que tá sendo burro. Nossa senhora. Sim. Não sei se eu sou fat. Eu ainda carrego. Rir, né? No futuro vão rir da gente, tipo, ó, os caras que usam joystick. Então. Eu ainda carrego uma herança da era pré-internet. Você tinha um computador em casa, mas você não podia acessar. Que é jogar joguinhos do tipo paciência, Spider, campo minado, tipo... Eu uso meu celular basicamente pra jogar Sudoku e campo minado, que era coisa que a gente já fazia offline no computador, tá ligado? É a senhora do UOL Jogos, né? Sim. Fazer palavra cruzada. Ah, então, cara, uma coisa que a gente tava falando até nos programas anteriores aí, quando a gente tava falando da MTV, MTV Brasil e tudo mais, a gente tava falando da importância que era a MTV Brasil sendo influenciador na gente, né? Na nossa... formador de caráter, assim dizendo, né? Uhum. O nosso influencer. Exato, falando pra gente, pô, sei lá, meu, se vestir de uma determinada maneira... É, curtir determinadas bandas, tipo, tudo isso era um pacote que era entregue pra gente, né? Não adianta a gente falar que, tipo, porra, que não fez diferença, porque fez pra caramba. Mas, e hoje, essa molecada tem o quê? Tem os influenciadores, os digital influencers, né? Os influenciadores digitais. Que é basicamente, cara, a molecadinha que faz vídeo pro YouTube, que faz streaming no Twitch. Então, antes da gente entrar nesse mundo complexo aí de interações bizarras e voyeurismo, eu venho com um caso mais gritante de toda essa galera, que é o caso da Belle Delphine. Que basicamente é uma... Cara, basicamente é uma menina que vendeu água da banheira dela pros seguidores, né, dela. E, tipo, o bagulho bombou, assim. A galera pagou uma grana pra ter esse souvenir dessa menina aí. Cara, qual a opinião de vocês sobre esse caso? O que vocês pensam? Eu acho essa menina um gênio. Porque ela simplesmente encontrou um mercado a ser explorado, que é o mercado dos gamers em céu punheteiro. Ela viu aí a possibilidade de fazer dinheiro com pouco esforço. Assim, pouco esforço, uhum. Que eu digo é, tipo, ela, eu imagino que ela tem um equipamento, tem alguém que filme pra ela e tal, não sei o quê. E pelo que eu vi, né, nas imagens, a água vem numa embalagenzinha e tal, né? É um produto mesmo, né? É um produto. E, meu, isso não requer nenhum esforço dela, até porque já existiam algumas discussões sobre ela antes dessa polêmica aí, de que ela é um verdadeiro troll de internet, né? Porque ela faz isso já meio que tirando uma onda dos caras. Tanto que, quando ela fez... quando ela pediu pros seguidores dela soltarem pros quatro cantos do mundo que se ela atingisse 1 milhão de seguidores no Instagram, ela ia fazer um canal no Pornhub, no próprio post dela, ela falou assim: avise seus amigos e seu papai. E cara, seu papai. Seu papai. Então, assim, eu acho que ela tá muito bem... Não sei, eu tô só supunhetando aqui, mas assim, eu acredito que ela esteja muito bem ciente de que, tipo, ela tá explorando os caras e deve estar dando gargalhada pros bastidores. Eu acho que, assim, eu adorei a ideia. Ela é, tipo, como eu posso dizer, se a Nanda Gouveia tivesse essa ideia na época da banheira do Gugu, né? Eu acho que ela ia se dar tão bem quanto essa garota tá se dando aí hoje na internet, essa troll maravilhosa. E é engraçado que... Como é que é o nome daquela senhora que abriu o... Ah, você ia falar disso agora, mano. Cara, o Instagram de pé, a Núbia... Núbia Oliver, que também era uma grande... A grande celebridade da banheira do Gugu, né? Verdade. E agora tá ganhando dinheiro aí fazendo isso. Avise seu papai, Núbia Oliver... Musa no arroba NubiaFit, exatamente. Lá no www.pesfamosos.com.br você pode achar packs de pezinhos da Nubia Oliver. Isso é real, gente. Não tô inventando história aqui, não. Exatamente. É um reflexo da nossa geração. Não, real, assim. Olha, vamos lá, gente. A gente não tá trazendo esse caso dessa menina de graça. Entendeu? A gente tá falando de uma coisa, cara, de empreendedorismo. Você aí, jovem, capitalista, bonitão, com seu sapatênis, cara, você tá aí estudando, querendo ir pros Estados Unidos, fazer curso, fazendo mestre... Gastando milhões em coach, fazendo o curso do Nano Moura, dos mestres do capitalismo, gastando milhões. Mano, essa molecada, eles estão dando um baile em vocês, mano. Porque, tipo, eles já estão vendo um outro mercado. Entendeu? Tipo assim, a gente tá tendo que se esforçar pra, tipo, correr atrás de uns caras que estão a milhão. Tipo, eles estão muito na... Exatamente. Nossa. Enquanto a gente tá lutando aqui pelo diploma de bacharelado pra conseguir o emprego de, né, 8 horas, 6 dias na semana, essa galera tá vendendo foto de pé e fazendo trap e tá cagando dinheiro. Vendendo a famosa água de cu lavado também, né? Exatamente, cara. O pack do pezinho, velho, é uma coisa que... É uma realidade que tá sustentando a nossa economia moderna, né? Eu acho muito engraçado que o nome PEC, né, tem essa cacofonia com as PECs do governo, né? Tipo, você acha que é uma coisa já institucionalizada, né? Tipo, é algo oficial, e é. Tipo, o PEC... o PEC do pezinho é uma realidade. Ainda não é legal, não discutido pelo governo, mas é uma realidade, é. É, exatamente, tipo assim, tá, pra quem talvez esteja meio assustado, tá tendo problemas aqui, tá bugando o sistema aí, basicamente são pessoas que vendem coleção de fotos do próprio pé e, tipo, mano, estão ganhando dinheiro com isso. Já contei pra vocês de um brother meu que vendeu foto de pé, eu falei em algum outro episódio, porque a memória é ruim, eu não lembro. Não lembro, cara. Mas conta aí. Qualquer coisa fica pros anais da história. Foi pro extra. Foi um conhecido meu que ele tava num bate-papo, tipo num bate-papo wall da vida, assim. Não que seja bate-papo wall, né? Até porque nem sei se existe mais. Mas ele tava lá conversando com pessoas aleatórias e aí ele recebeu uma mensagem privada, tipo, de um cara se dizia um cara, né? Falando: ô, tu é homem ou mulher? Aí ele falou: vô, sou homem. Beleza, quanto calça? Aí ele falou: calço 40 e muito. Aí o cara falou: então, o bagulho é o seguinte, eu sei que você vai achar estranho, mas eu tô querendo comprar a foto do teu pé, pago bem. Aí o meu amigo: porra, até mando, moleque, mas sei lá, como é que você quer aí? Descreve aí como é que você quer as fotos. No final de tudo, ele passou o número da conta dele pro cara, antes dele mandar as fotos, o cara já tinha depositado dinheiro, e ele ficou com pena, mandou foto a mais ainda, como se fosse um brinde, e só mandou a foto do dele. E ele ganhou 200 mangos nessa brincadeira. Obrigado, Tarantino, né? Caralho! Pô, uma salva de palmas digitais aí, a edição depois adiciona, porque isso é, cara, isso é empreendedorismo, a gente tá falando de... Esses são os verdadeiros gigantes, entendeu? Sem amarra nenhuma, tipo, não te conheço, quer foto do meu pé? Demorou, pega a foto do meu pé. Esse lance da não ter amarras é um traço muito real da galera e da interação dessa galera como um todo. Porque porque, vamos dizer assim, é um voyeurismo, tá ligado? Tipo, a gente tem isso, é nosso, tá ligado? Todo mundo tem. É. Mas... Inclusive, o podcast é baseado no voyeurismo, né? É como falando, se a galera tivesse... Quebrando a quarta parede, falando diretamente com você, ouvinte. Olha lá, o Fojo transcendeu agora, hein? Mas é real, é tipo, vamos dizer assim, a galera tá meio que, vamos dizer, é um voyeurismo avançado, tá ligado? A gente tá vendo um avanço da galera creep, tá ligado? Esquisitíssima, que cola, tipo: ô, gostei desse teu pé aí. E não só isso, mas tipo, a interação, vamos dizer, os comentários, os direct messages, tá ligado? Pensa nos como são os direct messages que essa menina da banheira recebe, cara. Ah, tanto que assim, existiu, no caso da história que eu contei, desprendimento do meu amigo, do tipo, amigo não, conhecido, mas ele tipo: ah, cara, não te conheço, mas o que é foto de pé? E em momento algum, quando ele relatou a história, ele se referia ao cara que comprou as fotos como esquisitão. Falou: não, cara, quer foto de pé? Demorou, vamos aí, velho. Um não quer, dois não brigam, vamos aí. É isso que eu acho legal, porque também tem um... Não, e é exatamente... É exatamente o mesmo ponto da Núbia Oliver. Ela disse que começou a receber diversas mensagens diretas no Instagram que de tantos seguidores dela pedirem mais fotos do pé, ela resolveu abrir um Instagram dedicado para essa arte, que é escolher uma nova unha, uma nova cor de esmalte e lá na sua manicure, pedicure. E com um investimento de R$20, fazer aí uma baita de uma poupança boa aí no Patreon, no PicPay. Tem dinheiro rolando. E outra coisa que eu acho positivo disso é que eu acho muito menos invasivo que, porra, imagina se ela recebe mensagem privada dos caras pedindo foto de pé, imagina os caras pedindo coisa pior. Foto de pé é super light, velho. Ela vai lá, faz um perfil e sai soltando foto de pé, né? Que nem sair soltando foto. Sim, é uma figura pública. Uma figura pública, assim, tipo, tem uma carreira consolidada, né? Tipo, apesar dela não ser uma influência digital, mas uma pessoa que viveu consolidada na geladeira, né, da televisão brasileira. Ah, mano, mas assim, ela deve ter as condições dela de viver, saca? Ah, não, sem dúvida. Não sei se... Sim. Não sei se ela tá no nível de vou ser atriz pornô, mas ela deve estar quase. E aí, tipo, foi fazer... Não, mas aí esse é o lance. Tipo, no começo dos anos 2000, a galera tava apelando pro pornô porque o negócio tava, tipo, dando dinheiro. Sim. Só que, vamos falar a realidade. Tipo, pô, é muito mais light você vender um pack do pezinho. Não, sem dúvida. Exatamente. Do que fazer um pornô hardcore, tá ligado? Não é? Vender só água de chuca é mais leve do que fazer um pornô. Realmente. Mas não é de chuca, é só passa pelo bumbum. A água de chuca. Cara, então, dentro dessas modalidades aí, a gente acabou de citar uma parada que é o Patreon. O Patreon, o Apoia-se, o Catarse, essas plataformas, né, que possibilitam você de apoiar o trabalho do seguidor, os seguidores apoiarem o trabalho dos influenciadores, certo? Isso. Cara, quais são os casos assim que vocês lembram de primeira? Vocês lembram de alguém que falou, porra, tô vivendo disso, ou sei lá, ficar sabendo de uma galera que pagou? Vocês já viram alguém que pagou isso? Que deu Eu já. Deu uma grana? Não, eu pagava $1 por mês, mas é que caralho, eu vou ter que falar essas coisas pras pessoas verem. tem um blog, vamos lá. Tem um blog, que blog já mudou a conotação, né? Tinha um blog chamado LOL Hehehe, acho que o Forge conhece. Sim, conheço. Então, teve uma época que ele abriu um Patreon, e as pessoas que estavam no Patreon, ele botava num grupo secreto do Facebook, só dos pagadores de Patreon. E era engraçado o grupo, era só por isso, assim, tipo... Não, e também porque eu... Sei. Não, e tinha muita teta também, falei, pronto. Não, mas... Eu lembro desse blog, era bom mesmo. Assim, ele ainda existe, só que o cara tá postando cada vez menos, né? E aí... Esses dias o sistema no meu trabalho tava funcionando e o Facebook, o Instagram, o WhatsApp estavam fora do ar. Eu falei, voltei pra 2005, eu tenho que acessar blogs. E aí foi o primeiro que eu lembrei, saca? Poderia ter acessado o Não Entendo, mas eu acabei acessando o LOL Hehehe. E a sensação daquele blog continua a mesma. Sim. Tipo, você vê uma teta, um desastre na Rússia, um atropelamento na China. Um cara com a cara. Uma doença muito estranha. Você começa a querer vomitar e você fica de pau duro de novo. Eu ainda continuo indicando muito esse blog. Então, eu cheguei a pagar esse Patreon aí. Ele nem tinha tiers. Não, ele tinha os tiers, mas eu pagava mais baixo, que era $1, até porque, né? Pô, professor, né? Sim. É, então, eu acho que eu nunca contribuí com nenhuma dessas vaquinhas, Patreon, PicPay, qualquer coisa do tipo, porque graças à inadimplência aí eu não tenho cartão de crédito, né? Então eu tô livre desse mal. Se não, minha coleção Salvo pelo sistema financeiro. Exatamente, mas que vem para o bem. Tem um que eu gostaria de pagar, mas isso só quando eu tiver recebendo em outra moeda aí. Porque, por exemplo, um dos pontos positivos dessas porra aí, apesar de ter muita bizarrice, tem um cara que eu sempre segui o trabalho dele, é um jornalista de games, o Jim Sterling. Uhum. E ele largou, tipo, todos os jornais que ele trabalhava. Jornais que eu digo assim, plataforma, tipo IGN. Veículos, né? Veículos, isso. Parou de fazer frila pra UOL. Exatamente. Isso. E aí, E um dos motivos foi porque, às vezes, ele ia fazer um artigo metendo pau numa empresa, tipo Electronic Arts ou numa Ubisoft, e os caras falavam, vou, tira o pé um pouco. Ele falou, não, velho, não vou tirar o pé, os caras são uns merda, o cara vai escrever que eles são uns merda. Aí ele, tipo, largou tudo, tem um canal no YouTube, ele solta vídeo quase que diário, assim. Dia sim, dia não, mas toda semana com certeza tem. E ele tem o Patreon, e ele também. E os vídeos dele do YouTube não são monetizados. Então ele fala, ó, tipo, eu não monetizo porque eu acho o YouTube uma outra merda, então eu tenho o Patreon. Eu acho que ele tá tirando $5,000 por mês. Assim, não. Porra! Vou até dar uma olhada aqui, mas assim, ele se sustenta com o bagulho e ele trabalha, e ele faz o trabalho dele, que é ser jornalista de jogos. Sim. Eu acho legal pra caramba. Agora, voltando a Bella Delphine, ela tem vários tiers, e aí, meu amigo, é um pior que o outro. Sim. Sim. Variando porque... de $5 pra até 2.500. Cara, $2.500, meu irmão. A gente tá falando aqui de... R$700 mil, que é o que... fazendo o câmbio de 2019. Não, é quase, né? Quase R$700 mil. É. Né? Um carro popular, né? Atualização, ele não tá tirando 5 mil, ele tá tirando, nesse exato momento, $12.900 por mês. Não, é tipo, mano, é real, é isso que eu tô falando, assim. O lance dos influenciadores... Tudo bem, aqui no Brasil varonil, a gente tem os nossos problemas aí, da nossa inadimplência, né, nossos problemas com cartão de crédito e tudo mais. Mas lá fora, que tipo, a galera tem plata, tem dinheiro, os caras têm o cartão ali, já tá salvo no celular, tá ligado? Então pro cara doar ali uma esmolinha, seja lá os $5 lá pra ganhar um salve no vídeo do fulano lá que tem 2 mil inscritos... Como também o cara pode pagar por pornografia, tá ligado? Que cá entre nós, pagar por pornografia é um bagulho assustador. Só a minha ideia disso, eu já fico até meio assustado. O famoso YouTube Red? O cara que paga... Xvideos, o cara... né? É, não. O cara que tem um membership lá, tem um plano anual do Brazzers. Tá ligado? Tipo, mano, esse cara se masturba de cartola. Tipo... Né? Ele põe um é engraçado porque nem precisa, né, fazer essa assinatura. Porque todo dia você vai no Google lá e procura senhas novas do Brazzer e você acha, gente. Fica a dica aí, hein? Passou isso há anos e dá super certo. Exatamente, cara. Tipo, pô, o Reddit tem, tipo, partes inteiras de gente postando vídeo completo ali, tá ligado? Tem os tubes lá russo lá que joga o bagulho e, mano, tá rolando. Tipo, mano, os caras pagam, tipo, sabe? É e surreal. Os vídeos pornôs dessa nossa amiga aí, que eu ainda não sei falar o nome. Sim, sim. Então, tem pornô? Conta aí. Pornô. Professor Kiwi, não. Fala real. Não, conta a história da trollagem lá. Ah, nossa senhora. Então, pra quem também não conhece o histórico da moça, antes dessa polêmica da água, ela convidou os seguidores a chamar mais seguidores e se ela atingisse a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram... Ela ia abrir um canal no Pornhub, onde ela ia postar vídeos, né? Tipo, mas ela colocou isso, eu vou abrir um canal no Pornhub e vou postar vídeos. Aí os caras correram muito atrás, assim, tipo, pagaram bot, chamaram vó pra curtir. Os bots do Bolsonaro. Os bots do Bolsonaro, né? A porra toda. Aí a mina atingiu o bagulho, assim, tipo, em menos de uma semana ela chegou no 1 milhão. Aí ela agradeceu e falou, ó, galera, vou preparar os vídeos aqui, espere alguns dias, porque não vai dar pra colocar agora, quero fazer um negócio legal. E aí quando ela já colocou vários vídeos de uma vez, assim. Aí quando você olhava os nomes dos vídeos, era tipo, me playing with my pussy, me filling my hole with something huge, eu preenchendo meu buraco com algo enorme. E quando você abria os vídeos, era literal, só que não era o que você tá pensando. Então, playing with my pussy era brincando com um gatinho... Preenchendo o buraco dela, era ela comendo um hambúrguer gigante. E aí, a enxurrada dos incel, tipo, falando, tipo... Essa foi a parte mais maravilhosa. Apareciam uns caras falando assim, você destruiu os meus sonhos. Você... Eu tô há 48 horas. Tô 48 horas esperando isso. Mano, eu nem conheço essa moça, mas eu já considero pacas. É isso que eu tenho... Esse é o sentimento. Ela tem senso de humor. A menina tem senso de humor, né? Ela tem, tipo, ela tem senso de humor. Sim. Ela é o Cid não salvo do bem. trolando na internet. Isso, trolando quem merece, né, ser trollado. Teve até um cara que falou assim, a comunidade está oficialmente retirando sua carteirinha de gamer, nós te acolhemos com o maior... Que acolher o quê, filha da puta? Tu tá na tua cadeira, tu nem toma banho, seu merda. Vai acolher o quê? O culto. Esse dinheiro era da tua mãe, né? É, roubou o cartão de crédito dela, falou, mãe, eu vou comprar um material aqui pro curso, tá? Não, não era, filha da puta. Curso aí, de punheta, filha da puta. E aí eu não conhecia essa pessoa e tenho uma grande admiração pelo que ela faz. Pelo resultado, né, da trollagem. Eu fico um pouco preocupado, quando eu vi imagens da pessoa, eu acho ela muito jovem. E isso me preocupa um pouco, assim, da parte dos malucos barbados ovacionando essa menina aí que tem cara de criança, cara. Eu fico preocupado. É, não, é real. Ela faz cosplay, né? Então, assim, ela 24 horas tá de cosplay nos vídeos ali. Então, ela tá de gatinho, orelhinha de gatinho, vestida de Sailor Moon e fazendo careta, aqueles olhos birolho. Mano, por que que os caras acham da hora mina birolha com a língua pra fora? Tipo, se fosse na época que não tinha internet, né? Que você ainda tinha que apelar pro hentai. Posso responder? Posso responder sem ser julgado por isso? Sim. Isso se chama arregal. Arregal é um termo em japonês que descreve essa cara de prazer que as personagens femininas fazem no hentai. E essas caras idiota, tipo, vesgo com a língua pra fora, cara de mongoloide, tipo, perdi o controle dos músculos da minha face, tô salivando, sabe essas coisas? E é por isso, e os caras piram nisso, velho, só que eu ainda acho que ela, tipo, ela fica vesga de propósito, do tipo, nossa, deixa eu fazer uma cara bem merda que os caras vão curtir. Eu não sei, essa é a parte mais sombria e assustadora, assim. Ah, sem contar que vários vídeos dela, ela faz com um polvo. Tipo, ela jogando videogame com um polvo no colo, um polvo cru, tipo, imagina que tu vai ali no... Vivo ou morto? Morto. Ela tá com um cadáver de um polvo. É tipo, antes de eu vir gravar o podcast, passei no mercado do peixe, comprei um polvo, ele tá aqui no meu ombro agora, sabe, essas coisas? Nossa. É, então, aí ela bota dois olhinhos no polvo, aí tipo, ela jogando videogame com o polvo, ela tomando banho, e ela sempre toma de maiô. Ela, tipo, de maiô na banheira, com o polvo, fazendo, tipo, cabelo e barba no polvo com a espuma do shampoo, sabe? A menina é desgraçadinha da cabeça. Assim, ela é. Ela pode ser um gênio do crime, mas ela tem um lado meio coringa ali rolando, mano. Tem uma porcentagem de doidice ali. Então, assim, sem querer julgar, mas já julgando, é aí que a gente tem um choque geracional. É, que é basicamente que o programa de hoje tá querendo abordar, que é tipo, não tem como você, tipo, sempre que você vê um vídeo no YouTube, uma música, um clipe de alguém, você fala, mano, como que isso tá dando certo? Quem tá apoiando isso? Só tem uma resposta por trás disso, criança. Sim. Tipo, cara, tem uma audiência de criança por trás dessas coisas que é inacreditável. Tá ligado? Tipo, por trás de vídeo, por trás de comentários, de... Mano, aplicativo de gente que fica cantando, vocês viram isso? Fica cantando pro aplicativo? Não. E aí faz tipo... Cara, é tipo um aplicativo de karaokê, vai, sei lá. É tipo... Aí, sei lá, é como se fosse um Vine, né? Tipo, um negócio de vídeos curtos, onde as pessoas ficam dublando música. E é só isso. Caralho. Elas ficam dublando música. Deep Sync for a Life. Isso. For your life. Uma versão, tipo, de aplicativo disso aí, tá ligado? E o bagulho bomba, tem comunidade, tem, tipo, influenciadores disso, tipo, gente que vive fazendo vídeo pra essa plataforma, tá ligado? Esse programa do BuzzFeed, o programa do BuzzFeed lá da Netflix fala disso, o Seguindo os Fatos. Inclusive ele é uma das nossas fontes, a gente tá entregando muita coisa que a gente tá roubando aí. Mas cara, tem um programa que fala sobre isso, sobre tipo como tem plataformas sem ser o YouTube, que o YouTube tá tendo que se virar, porque já tem gente roubando o mercado dele. Ah, e o YouTube ele tem dificultado muita gente também, né? Tem. Ele tem uma política, né, de direito. É, tá cada vez mais engessada, né? Sim. Tipo, gente que tá tomando ban nos vídeos por falar palavrão. É, não pode mais mostrar nada com direito autoral, uns bagulho muito chato. É, basicamente qualquer conteúdo adulto é barrado, né? Não, teve uma que eu vi, que um dos caras que faz vídeo sobre o jogo, que eu costumo seguir, ele fez um vídeo reclamando que teve um vídeo dele, os vídeos dele são longos, assim, coisa de meia hora, 40 minutos. Durante 4 segundos no vídeo, ele cantou aquela música, Awin Mawe, Awin Mawe. E, tipo, os 4 segundos de Awin Mawe foram suficientes pra ele tomar strike. Nossa. E, tipo, e assim, e não tinha imagem do acho que, não sei se tinha um clipe, é alguma coisa do Rei Leão também, não é? O Rei Leão não usa essa. Mas foi o áudio original ou foi uma vocalização? Ele cantou? Foi o áudio original, mas foi tipo 4 segundos. Assim, era ele fazendo meio que um lip sync com o fundo tocando ao Imawe aí. E aí, tipo, ele puto, porque falou, meu, eu vivo disso e caralho, tu vai me dar strike por 4 segundos? É, e a culpada foi a Sony, né? Sim. E, tipo, e ele ficou... Não, e detalhe, aí quando você toma strike, você recebe informação. Na informação dizia que foi um strike manual. Alguém viu o vídeo, reconheceu e deu strike. Tipo, não foi um bot, foi uma pessoa. Ah, mas aí também, né? O que deixou o cara mais puto, né? Do tipo... Tipo, tem uma... Como se diz? Um mundo capitalista selvagem aí, uma competição selvagem entre os próprios caras, né? Tipo... Querendo um derrubar o vídeo do outro também, né? Não, então, mas quando você dá strike... Então, mas acho que pra dar strike você tem que ser o dono do negócio, né? Não é eu que o Ike vou lá dar strike no vídeo do Angry Joe porque ele usou a música da Sony. Mas ele não pode dedar pros caras? Tipo, ó, esse cara tá... Aí acho que até pode, mas porra, caralho. Eu sei que capitalismo é selvagem, é uma merda, mas e o bom senso, né, velho? 4 segundos. Porra. Aproveitando esse momento aí que a gente tá falando, eu vou fazer uma proposta pra vocês. O que vocês acham agora da gente inverter o lado da telinha, né? A gente tá falando sobre quem tá falando com a câmera, né? Estamos falando dos influenciadores, da menina da banheira e tudo mais. E agora a gente vai inverter o lado, né? Quem tá do outro lado da tela, né? Quem são os seguidores, né? Vamos falar agora a gente entra num momento delicado. A gente vai falar sobre os jovens idosos, né, tipo, que estão por trás disso, que são eles são conservadores, mas depende, né, tem aquele lance dos costumes, né, conservador nos costumes e... conservador, mas assiste vídeo de fist fuck, né? E não só isso, cara, os incels e toda essa cultura shunner aí, vocês já tiveram contato com essa molecadinha, mesmo que de leve, conhecem um priminho aí, alguém que tá tendo contato com esse povo? Pô, eu tenho até medo de pensar sobre isso, porque realmente eu não conheço ninguém que seja próximo, mas a qualquer momento isso aí vai se desvendar, né, esse véu aí vai cair. Porque é algo que é muito crescente nessa geração, tipo, você vive só consumindo mesmo o que tem na internet, cada vez menos contato social, cada vez menos interação. Eu não tenho nenhum priminho, na verdade, os mais afetados, assim, por essa onda conservadora, extrema direita na internet, são os meus tios mais velhos, né? O pessoal aí que acabou aí, final de 2018, votando Bolsonaro, feliz da vida. E hoje, os finais de semana, eu uso a camisa da seleção brasileira, mas o pessoal mais novo que eu conheço, tipo, não tem tanta essa influência tão pesada, assim, tipo, não deixa transparecer. Eu sei que meus primos assistem muito canais de streaming, já caíram nas pirâmides, inclusive dos bitcoins, mas de forma geral... Não é algo comportamental que afeta eles, assim. Não sei com vocês. Dos meus aluninhos, assim, eles são muito novos. Então, primeiro que eu nunca observei nada. Uhum. Segundo que... pelo fato de eles serem novos, acho que eles ainda não estão muito nessa idade de já começar. Porque não tem como você falar desses caras sem falar de misoginia, né? Acho que eles ainda não estão com idade pra ter esse tipo de comportamento, apesar de já estar vivenciando isso desde sempre. Não, é, eu tava vendo uma entrevista hoje mesmo com a Manuela Dávila, ela falando no programa do João Gordo lá, o Eletrogordo, e, cara, ela basicamente, ela foi muito inteligente em quando ela tava falando sobre essa questão dela ser perseguida por ser política e tal, e pelo lance do PT e tudo mais. Ela falou assim, ah, então, uma coisa que a gente não pode ignorar é dessa cultura Shanner é que a misoginia é o que junta eles. Tipo, se... frustração... É, exatamente, a frustração que eles têm de não conseguir, tal, não conseguir... A pressão de ter, da sociedade tem, né? Aí, moleque, você tem que sair, tem que conhecer umas minas e tudo mais... Que eles acham que é uma pressão que eles colocam neles, mesmo que colocam também em volta, sei lá, a família, talvez. Mas assim, ou mesmo interno deles, né? Do tipo, pô, eu deveria tá saindo, deveria tá conhecendo e tal. É, mas sei lá, toda essa. E tudo isso gera uma revolta, né? No moleque. É, em uma palavra, machismo, né, mano? Sim. É, então, é por isso que ela quis trazer, vamos dizer assim, dar um rosto, né, pra essa ameaça. Sim. Porque quando você fala assim, ah, é um negócio de internet, tá falando, ah, não, beleza, nossa, meu Deus, eles estão se juntando. Cara, eles podem se juntar e podem planejar um ataque. É, basicamente homem branco que pra ele foi prometido o mundo e ele não conseguiu nada, né. É, esses dias mesmo eu tava aqui conversando com um turista italiano, e ele veio me perguntar como funcionava o Tinder por aqui. E eu falei, sei lá, né, tem bastante turista, pessoal. Por lado da like, por lado da dislike, né? É, basicamente isso, amigão. Boa sorte. Mas eu fui um pouquinho mais além na análise, do tipo, tem muito turista, o pessoal passa pouco tempo, às vezes você não consegue desenrolar. E assim, no que eu tentei dar uma figura de como funcionam as coisas por aqui, ele já falou, porque hoje em dia... 20% dos caras que não são intelectualmente atrativos, mas que conseguem com as fotos, com o físico bem definido, tipo, atrair as meninas, acabam ficando com mais de 80% dos likes, enquanto que a gente, tipo, fica só com o que sobra. E, tipo, olhei pro cara, ele era um cara italiano, branco, alto, tem um emprego, tem um salário, tipo... tem uma condição de vida ok, tipo, magro, sabia se vestir bem, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse cara tá tão contaminado, assim, por uma ideia que, mesmo ele tendo ali uma presença, uma beleza padrão, ele enxerga as coisas desse jeito, saca? E isso acabou me assustando, porque, tipo, são os millennials que estão, mais uma vez, infectados por essa ideologia, e não o pessoal mais jovem, né? É o que eu tenho visto no dia a dia. É um pessoal entre 23 e 40, assim. Isso. Negócio bem amplo, né? Vamos dizer assim, se for dizer que é uma faixa etária bem ampla, né? 23 pra 40, eu sou ruim de conta, mas é bastante tempo, né? É ano pra porra, né? É ano pra porra. 20 anos aí. É. Mais de década aí, viu? É, então, exatamente. Aí que acontece, cara, Há um tempo atrás eu trombei aí nos vídeos de YouTube e tal, de uma galera explicando sobre um personagem dentro dessa cultura de meme que tem nesses 4chan da vida. É, eles gostam de trocar os memes deles, tem inclusive memes de alt-right, né, tipo, personagens, né, que eles criam, que eles idolatram, tipo o Sapo Pepe lá, que é um sapo verde e tal. Aquilo, cara, os caras da alt-right lá fascista adoram ele. Né? Então, sempre que você vê um memezinho dele, parece um negócio, é tão interessante porque a galera de extrema-direita consegue conversar com o jovem através do meme, tá ligado? Sim. Porque, tipo, ele cria um personagem, às vezes a molecada nem sabe quem tá por trás dos personagens, mas lá eles passam a mensagem de ódio deles, de racismo, de xenofobia... De misoginia, como a gente tava falando e tudo mais. Mas assim, tem esses vários personagens, né, dessa cultura aí dos memes. E um deles que eles falam que é o Doomer. né? O Doomer, basicamente, é tipo... Depois a gente vai achar umas imagens aí pra tentar ilustrar lá no nosso post lá do... Meu Deus, esqueci o nome da onde a gente posta. Ah, o vídeo. O velho, né? Assim, esqueci o nome. É o Medium. Medium. É. Então, lá no nosso Medium a gente vai tentar colocar uma imagem lá dele. Mas basicamente o Doomer, cara, uma tradução bizarra assim, seria o moleque que não tem perspectiva. E o Doomer vem de tipo de Doom, né? De tipo de juízo final. Juízo final, exatamente. De uma danação, tá ligado? Tipo, o cara está condenado, tá ligado? Doomed. Né? Então, é um moleque que, tipo, geralmente ele aparece fumando ali um cigarrinho com uma toquinha, e as frases em volta dele é tipo: eu tenho um Tinder, mas tenho muito nojo de usar. Não tenho esperança numa carreira de... Não tenho esperança de ter uma carreira profissional. Tipo, o bagulho é muito dark, tá ligado? Tipo, os caras... Você não tá no Brasil, né, amigão? É, tem essa ainda. Tipo, se tá ruim pros caras, imagina... Sofre por muito pouco, né? Se tá ruim pros caras de primeiro mundo, imagina nós aqui de chinelo, né? E que não vai nem aposentar mais. Exatamente, a gente tá rindo de tristeza, mas é real, assim, mas, assim, tem um lance de como se diz, de glamorização, da depressão, das coisas que são sérias, e tem também, tipo, uma romantização de, tipo, da própria inabilidade da sua social skill ali, da sua habilidade social, né, de interagir com outros na vida real, ter amigos reais, né, físicos, né, tipo, que os caras vão se encontrar num bar pra tomar uma cerveja, tá ligado? Então, tipo, eles criaram esse personagem, o Doomer, né, que é tipo isso. Mas tem também as variações dele, o Boomer, que é tipo um personagem que é tipo um cara de 40 anos que é extremamente otimista. Mas ele só é otimista porque ele cresceu numa época que tinha emprego ainda. Sim. Tá ligado? Faz sentido. Então, assim, cara, até ó, você vê, a linguagem dos memes é tão forte que, tipo, ela tá presente até nesses fóruns, assim, né? Como a gente tava falando. Os fóruns têm a interação das pessoas, interação voyeurística, porque é meio anônimo. Ninguém tá meio que sendo obrigado a ter uma conta pra interagir. Mas tem toda essa turminha aí da pesada se juntando pra falar, pra planejar coisas sinistras. Mas, né? Papo demais, né? Talvez eu tenha me esticado demais aqui. Adorei a palestrinha. eu tô assumindo a falta do nosso querido professor Gustota. Ele mesmo se autodefine o palestrinha da turma, mas a gente ama ele. Mas. Desculpa. A gente tá tentando. Eu tentei chutar uma bola aí, mas nem eu sabia muito pra onde eu tava indo. Pra ninguém. Vou ter que buscar agora, né? Esse é o problema. Vou ter que buscar, eu acabei levando a bola sozinho aí, desculpa ter sequestrado esses últimos minutos. Mas então, eu faço uma pergunta então pra vocês, pra forçar vocês a pensar. Calma aí, um minutinho. Eu vou enrolar um cigarro, não, vou enrolar um tabaco pueblo aqui, gente. Mas... Faz o ACMR. Chega esse momento aí. Faz o ASMR aí, Fojo. Te gusta el tabaco? Tabaco, pueblo. Olha, uma aposta que eu faço, e é uma aposta que eu faço assim, tipo, é uma destruição que eu vejo como positiva, que já está acontecendo, é que os millennials estão destruindo vários mercados. Um deles que está sendo destruído pelos millennials é o mercado de diamantes, né? Lembro de uma vez que acho que foi a Forbes que colocou no Twitter deles, assim, tipo, por que que os millennials estão destruindo o mercado de diamantes? Aí um cara respondeu embaixo: porque eu sou caixa de supermercado, filha da puta. Então, assim, uma das coisas, acho que se o mundo acabar, se rolar uma catástrofe econômica, acho que vai ser culpa dos millennials, e eu não coloco culpa como uma coisa ruim, eu coloco culpa como uma coisa muito boa. Um empurrão, né? Um verdadeiro empurrão. Um empurrão, um empurrão. Tamo na beira do penhasco, o Millennium vai lá e vai falar. Vai. Vai, filhão. Vai, vai filhão. Que nem aconteceu com o padre Marcelo Rossi, né? Ele tinha que aparecer, né? Eu tava tomando água e quase engasguei aqui, caralho. aquela menina de pochete transversal é o reflexo do Millennium, né? Jogando as instituições religiosas de cima do palanque. Caralho. Empurrou e sorriu, moleque. Foi muito, foi muito tenebroso. Cara, eu não sei. Eu acho que tem alguns aspectos aí. Eu acho que... até um reflexo da situação econômica, né, dessa triste realidade do Millennium, caixa de supermercado, essa crescente romantização do comunismo, tanto nos Estados Unidos quanto na internet, de forma geral, eu acho que tá mudando a forma de consumo, né, que nem se falou dos diamantes e tal, e canudos plásticos não são mais permitidos, né, acho que cada vez mais a gente vai voltar o consumo para uma forma menos agressiva, né? Tipo, por um lado tem toda essa campanha aí, né, pentecostal de terra plana e vamos queimar carvão e combustível fóssil e foda-se, mas a opinião pública, ela bate muito de frente, né, com essa resistência millennial de consumo consciente, de não quero matar as tartarugas, de porra, eu não quero... fazer vídeo com um povo morto no meu colo e muito menos comer carne. Então, a crescente aí também de pessoas que finalmente aderiram ao Go Vegan, né? Tipo, é algo que a longo prazo eu acho que vai ter um efeito, sim, na sociedade positivo e, consequentemente, catastrófico aí pro capitalismo, né? Mas isso é uma opinião romântica também de um idealista. É só a opinião de um ursinho, né? Carinhoso. Ursinho carinhoso. E o senhor? E fumante. E eu? O que eu acho? Sim. Olha, cara, eu aposto as minhas fichas de poker virtual, de Poker Stars. Eu aposto todas as minhas fichas no K-pop. Eu acho, já ganhou. Eu acho que a tradição militar que a Coreia tem em criar canções pops, depois vocês façam suas pesquisas aí, o K-pop, ele tem uma origem no militarismo, cara, lá na década de 60, 70... Quem viu aí o programa lá da Netflix tá sabendo disso aí, cara. Que é a parada seguinte. Masturbando. o programa Masturbando. Procura aí que você vai achar. Cara, basicamente o regime de ditadura militar deles, tinha um negócio chamado Health Songs. Cara, eu pesquisei essa merda, agora eu vou ter que jogar isso aqui, foda-se. Cara, basicamente era fazer músicas patrióticas pra tocar na rádio, mas assim, com apelo pop, tá ligado? Que é pra galera dançar e curtir. Isso. Essa cultura durou até o começo dos anos 90, quando começaram as boy bands coreanas, né? Isso, começaram meio que a lutar contra o status quo ali, fazer críticas. Fazer música romântica. Fazer músicas românticas e críticas ao lifestyle, né? Por que que eu tenho que passar no vestibular? Eu não mereço isso. Não aguento mais beber soju. Então assim, eu acho que todo esse conhecimento militar, paramilitar, de criar canções pops, pode levar uma crise global, tá ligado? Eu acho que a gente pode ter uma bomba do Psy, tipo, Gangnam Style voltando como uma bomba real. Aproveitando toda a popularidade que ela tem entre os jovens e, assim, ser o nosso empurrão, né? Nosso empurrão apocalíptico, causar uma guerra e tudo que pode trazer aí. É uma bomba cultural, né? São eles que enchem os estádios hoje em dia. Você não vê mais banda de rock. É tipo o Freddie Smith fazendo trap e o K-pop, é isso. Perfeito, movendo milhões e, cara, primeiro lugar na Billboard. Então, eu acho eles uma ameaça, assim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas melodias aí. E com essa mensagem de otimismo, de apocalipse, vocês têm mais alguma coisa a adicionar aí? De Millennium, no momento, acho que não. Kiwi, tá vivo? Tô vivo. Tô aqui. Tá vivo? Uma coisa que eu achei curioso que uma amiga compartilhou uma vez, só pra encerrar, que acho que isso resume bem os Millennials. Uhum. Foi, tipo, essa amiga tem a nossa idade, né? Tem uns 30 e poucos, aí trabalha numa agência publicitária em São Paulo e tinha um estagiário lá. Aí o estagiário pediu demissão, aí falaram, pô, mas tá tudo bem e tal. Ele, não, é que eu tive um soul breakdown. E tipo, aí os caras, hã? Ele, não, eu tive um soul breakdown, assim, eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida e tal. Tipo, que eu achei engraçado que o cara, ele inventou um termo. Pô, provavelmente o cara devia estar com burnout, né? Alguma coisa mais que a psicologia sabe explicar, mas ele preferiu inventar um nome, romantizar o problema dele e falar que teve um breakdown da alma pra justificar a saída dele do trabalho. Eu acho que soul breakdown era o que o James Brown fazia, né? Taran, tan, tan, taran. Uau! Isso, exatamente. Desculpa, pode continuar. Não, mas é isso. O pessoal, como eles são muito floquinho de neve, são muito especiais, né? Nós, né? Millennials, querendo ou não. Aí o cara teve um breakdown da alma dele e ele decidiu largar o estágio. E eu achei isso maravilhoso e emblemático, né? E mostra que o Millennial, ele é um bicho muito peculiar. Sensível, acima de tudo sensível. Sensível. É. Sensível. Maravilha, com essas mensagens de otimismo e muito carinho aí para todos nós, eu venho pedir para vocês acessarem as redes sociais dos Marginais Quânticos. Tenta seguir a gente lá no... Vamos lá, a gente tá no Facebook, tá no Instagram. A gente pode sofrer uma espécie de hiato, porque todo mundo tem que trabalhar para juntar dinheiro para comprar pack do pezinho aí. Mas nós estamos aí, então segue a gente aí no Facebook, Instagram. O Spotify, a gente tá com uns probleminhas aí, eu não sei se tá rolando, mas tem sempre um link aí, a gente sempre consegue um link totalmente free pra você. Tá rolando YouTube também, você pode pesquisar a gente lá no YouTube, a gente tem um canalzinho onde tá subindo os episódios antigos. E é isso aí. Apoie o capitalismo e vê onde isso vai te levar. Falou, galerinha. Falou, um beijo. Tchau!